O que é isso realmente? Eu confesso para vocês que desde que entrei na faculdade, eu encarei isso sempre de uma forma muito objetiva e séria, né? Quem me acompanha sabe que os momentos, eu já comentei com vocês aí, que o meu divisor, na verdade, de enfrentamento da parte de doenças foi quando eu peguei microbiologia. Se eu não me engano, eu peguei microbiologia no segundo ou no terceiro. Até aquele momento, eu não tinha ideia, né? Gente, eu só vou pedir para vocês aí, quem tiver com o microfone ativado, vocês clicam aí para desativar o microfone. E aí, na hora que vocês quiserem falar, vocês ativam, só para não ficar entrando ruído de outros microfones, certo? Aí, gente, quando eu me deparei com as aulas de microbiologia, eu, de repente, fiquei observando uma coisa que me chamava a atenção. Eu digo, meu Deus, eu não tenho ideia desse mundo, que mundo é esse, né? Aquelas práticas que a gente tinha na época lá no ICS, de colocar o polegar na placa de Petri, né, e submeter à incubação para depois ver o que é que tinha ali, a gente ficava assustado, né. E aí, desde então, eu comecei a ter um protocolo muito rigoroso, na verdade, e respeitar muito esse mundo invisível, né, e estudar, né. Foi uma coisa que eu estudei na faculdade, assim, eu adorava estudar doenças infecciosas, como até hoje me encanta estudar doenças infecciosas e respeito muito. Embora eu não leve nada assim para o pé da letra de ficar hipocondríaco ou coisa do tipo assim, no sentido de ficar temendo encostar nas coisas, nas pessoas ou nos animais. Tanto que vocês que me acompanham devem observar que inúmeras vezes a gente está em aula prática, eu nem luva uso, deveria até usar em alguns momentos, mas a experiência nossa mostra que em determinados momentos seria um exagero usar uma luva. Só que nos dias de hoje, diante desses desafios que a gente está vivendo, a luva eu acredito que não seja mais um excesso, né? A luva vai ser sempre um EPI, assim como um óculos e tal, importante, porque a gente está lidando, às vezes, ali com animais assintomáticos e que podem estar carreando, né, serem portadores de micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, fungos, né, ou até alguns tipos de parasitas, ou ovos, né, ou formas infectantes, que são extremamente perigosas para a gente, principalmente se a gente tiver qualquer tipo de falha na nossa imunidade ou a porta de entrada seja favorável. Bom, gente. Então, eu sempre adotei, quem já está um pouco mais de tempo aí me acompanhando, vocês observam que nas nossas caixas, né, de material de trabalho, vai existir uma clorexidina, um sabonete de clorexidina, vai existir um álcool iodado, vai existir um álcool a 70, vão existir ferramentas para que a gente, na verdade, consiga, na verdade, se higienizar, mesmo que as condições sejam mais limitantes. E aí eu venho me defendendo. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, no interior, em fazendas, às vezes eu não tenho ideia de como é que eu vou encontrar lá. Você tem até uma água, né, para a gente lavar. Então, eu geralmente já me antecipo e levo tudo. Álcool 70, desde que eu descobri que era uma forma interessante de desinfecção, eu sempre tive, independente desse período que a gente está vivendo. Tanto que lá na sala a gente sempre manteve, né, um estoque para aulas práticas e tal, e nunca faltou. Em qualquer evento que a gente vai, seja pelo GECO, seja pelas ACCs ou pela disciplina, sempre tem álcool gel. E, além disso, nas aulas de suinocultura, principalmente, a gente usava bastante, porque as granjas de suíno, elas são desafiadoras em agentes, né, às vezes com resistência a antimicrobianos, certo? Então, vamos lá. Gente, eu fiz uma programação de apresentação aqui para a gente se situar, onde eu vou fazer uma abordagem, uma introdução. Depois a gente fala um pouco dos conceitos gerais de quarentena e isolamento, histórico no mundo e quando surgiu essas medidas, né? Doenças e epidemias, os desafios no combate às epidemias e vou listar para vocês algumas doenças, né, dentre tantas, né, não podia colocar tudo, de ordem viral, bacteriana, fúngica, parasitária. Há algumas medidas de controle e erradicação e as considerações finais em cima desse tema que nós estamos trabalhando, certo? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é assim. A televisão, a mídia tem até explorado isso, mas eu acho que as pessoas ainda estão confundindo muito. Quarentena e isolamento. Né? Se vocês quiserem ativar o áudio aí, vocês podem ativar, se vocês quiserem colocar algum aspecto nisso aí. Aí eu pergunto, existem diferenças ou tem o mesmo sentido quando eu falo quarentena e quando eu falo isolamento? O que é que vocês acham? Acho que a quarentena seria mais para quem está com os sintomas ou teve contato com alguma coisa que pode ser infeccioso mesmo, como o senhor falou que seu irmão estava no hospital e tudo. Então, ele tem que ficar de quarentena, ele não pode sair mesmo. O isolamento é mais uma forma de você se prevenir mesmo ficando em casa, mas se você estiver aqui no mercado, estiver aqui no banco, alguma coisa assim, pode, porque você não está correndo risco de passar nada para ninguém, teoricamente. Seria mais ou menos isso. É bem por aí mesmo, né? Entretanto, a quarentena, gente, ela surgiu, né, lá no século XIV, aproximadamente, principalmente em função de uma das mais devastadoras doenças que a humanidade já enfrentou, que foi a peste negra, ou também conhecida como peste bubônica, né? Que era uma doença, vocês conhecem, já ouviram falar da peste negra, da peste bubônica, não? Já ouviu falar? Sabe qual é o agente infeccioso, que é o agente etiológico? É a peste, né? Entendi. Alguém mais? É a Yersinia pestis, professor? Yersinia. Então, a Yersinia, gente, é um micro-organismo, né, que é extremamente agressivo no organismo humano, e os portadores dessa Yersinia, na verdade, eram os ratos, né? E os ratos, não o rato que a gente está acostumado a ver, que é esse rato cinzento aí, esse rato comum, né? Na verdade, era aquela rata preta, que era um tipo de roedor, tem até o nome dele, eu não me recordo agora, mas esse rato, o rato preto, que indiano, né, esse rato é até hoje um rato mais doméstico, ou seja, um rato, não sei se vocês já viram lá na Índia, naqueles centros onde eles dão leite para o rato, existem palácios que eles cultuam ratos e acham que o ser humano, ele passa uma parte da vida dele, né? Ou seja, quando ele morre, ele encarna num rato, depois o rato morre, ele volta a ser uma pessoa em outra encarnação. Então, você tem uma dinâmica de ciclo espiritual com os ratos. Então, o hinduísmo, ele cultua muito essa questão dos roedores. De maneira que os ratos ficam convivendo com eles lá de uma forma muito tranquila. E isso, em boa parte da Ásia, né, esses ratos eram portadores dessa bactéria. E diversos surtos ocorreram lá na Ásia, inclusive mudando até a ordem política de alguns lugares em função das epidemias. Daí esses ratos, pessoal, eles viajavam, né, pelas embarcações nos comércios que vinham da Ásia, das Índias, né, para a Europa. E aí, esses ratos, quando aportavam na Europa, né, via barcos, eles acabavam entrando no continente. E naquela época, as pessoas, na verdade, não tinham condições de... Não tinha uma estrutura de saneamento básico. Então, como é que as pessoas faziam? Acho que teve um probleminha aqui na conectividade. Estão me ouvindo, pessoal? Estou sim. Tá? É que tá dizendo aqui que teve um problema aqui na conectividade. Beleza. Aí o que o pessoal faz? fazia, gente? Eu pegava as fezes, né, e jogava nas ruas. Então, ocorria o processo de evacuação e essas fezes eram arremessadas nas ruas. E durante esse processo de arremesso, né, você tinha um acúmulo de matéria orgânica nas ruas dessas cidades na Europa, que gerava uma situação extremamente problemática, porque você acabava gerando uma quantidade de material orgânico que era uma forma desses animais se alimentarem e proliferarem. Resultado disso, as pessoas tinham um contato muito próximo com os roedores que abrigavam as pulgas. Essas pulgas eram portadoras da bactéria e, ao picarem os humanos, elas transmitiam. E, na verdade, não se sabia o ciclo epidemiológico, né? E aí começaram a associar que, na verdade, você tinha uma situação onde, possivelmente, as pessoas podiam estar trazendo essas doenças via embarcação. E aí, o que, que aconteceu? Naquele momento, vocês vão ver mais adiante, eu vou mostrar, começaram as primeiras medidas se atentarem para que os barcos que chegavam em alguns portos na Europa, os tripulantes, todos que estavam embarcados, eles precisavam ficar por um período, né, nesses barcos, para ver se eles iriam manifestar a enfermidade, e só depois disso, caso ninguém tivesse manifestado a enfermidade, eles eram liberados para desembarcar e liberar a mercadoria, o que eles estavam trazendo, ou até mesmo embarcar a mercadoria para ir para outros lugares, né? Então, assim, a quarentena, ela tem um aspecto de você, na verdade, esperar que aquela doença possa vir a acontecer. Isso não é que ela venha a acontecer. Então, por exemplo, na medicina veterinária, qual a aplicação da quarentena? Eu vou comprar um reprodutor, eu vou comprar algumas matrizes, mesmo que eu saiba que a origem, né, do produtor que eu estou comprando é de bom estado sanitário, ele até tem certificação que ele é livre de determinadas enfermidades, esses animais podem estar na janela imunológica ou podem ser portadores assintomáticos. No momento que eu tiro ele de uma propriedade de origem e levo para a minha propriedade, eu mudo o ambiente, eu gero uma situação de estresse, eu gero uma situação ambiental diferente, climática, e isso pode me levar à manifestação dessas doenças. Bom, a depender do que vá ser manifestado, eu posso ter uma situação onde, se eu não incorporei esse animal ao meu rebanho, eu posso ter tempo para adotar medidas ou curativas ou de abate sanitário. Ou seja, vamos dizer que o animal, porventura, manifeste sintomas de uma febre aftosa. A dimensão disso é enorme. Se eu introduzir esse animal no meu rebanho e ele manifestar junto do meu rebanho, um abraço, né? Principalmente se for um rebanho não vacinado. Como, por exemplo, caprinos e ovinos e suínos, embora susceptíveis à febre aftosa, eles não são vacinados, se acontecer a exposição desses animais ao vírus da febre aftosa, existe a possibilidade deles desenvolverem a doença. Então, quando a gente fala de quarentena e de isolamento, quarentena vai ser sempre aquele momento onde você mantém aquele rebanho, aqueles animais, ou no caso até pessoas, isoladas, né? Ou seja, fora do convívio coletivo, esperando que alguma coisa possa acontecer, alguma doença possa se manifestar. E o isolamento, ele já tem uma outra situação, que seria, por exemplo, embora as duas situações elas vão se convergindo para os mesmos aspectos, o isolamento é você, por exemplo, eu tenho um rebanho e de repente eu consegui identificar que alguns animais do meu rebanho de caprinos e ovinos apresentaram sintomas de ectima contagioso. Primeira medida, eu sei que é uma doença viral com alta transmissão, né? baixa mortalidade, mas de impacto dentro da produção, principalmente para animais jovens e fêmeas adultas que não tenham tido contato. O que é que eu faço? Eu pego os animais doentes e isolo. Então, quando se fala de isolamento, o isolamento ele tem mais a ver com a identificação do animal doente ou da pessoa doente do que com o saudável que vive a quarentena. Então, se a gente pudesse fazer um resumo disso aí, nas nossas cabeças, a quarentena é sempre uma situação onde eu não estou vendo a doença, embora ela possa existir, e preventivamente eu estou isolando esses animais ou deixando eles não incorporados até que eu passe por um período que geralmente é o período de incubação de determinadas enfermidades. No caso de isolamento, eu identifico o animal está doente, como as pessoas agora. Eu identifiquei, a pessoa testou positivo para o COVID. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar ela lá dentro da UFBA? Não. Eu vou pegar ela e vou colocar em um isolamento para evitar que ela seja um foco de transmissão para outras pessoas. Então, são duas situações, né, bem distintas dentro do entendimento de uma coisa e de outra. E aí a gente vem para a situação. Quando que elas são aplicadas? Eu coloquei agora para vocês. Qual funciona melhor? As duas, gente, elas são complementares, se a gente for ver. Não sei se vocês lembram, mas no início, logo de todo esse processo, as pessoas elas eram até vigiadas dentro do processo de isolamento. Ó, você testou positivo, você não pode sair da sua residência. Existia um acompanhamento. Quando a transmissão do COVID se deu já de forma comunitária, é impossível o poder público, na verdade, vigiar que a pessoa positiva para COVID, para que ela não saia de casa, né? E aí a grande pergunta que eu faço a vocês, é necessário quarentena? É necessário isolamento em cima do que a gente falou até agora? Podem falar, pessoal. Certo. Eu acho também. Acho necessário. E vocês acham que é fácil os profissionais que lidam com animais, sejam veterinários ou zootecnistas, convencer produtores e convencer o público que está envolvido com a necessidade de implantação de um ambiente de quarentena ou isolamento dos animais? Como é a aplicabilidade disso aí? O que é que vocês me dizem? Eu acho que é muito importante que a gente tenha, que a gente tente difundir isso de uma quarentena bem feita, um isolamento bem feito, porque vai diminuir a disseminação dessas doenças, né? E aí, diminuir essa disseminação não só dentro daquela propriedade, mas dentro das propriedades vizinhas, que pode acabar levando a um prejuízo econômico em cadeia muito grande, né? Eu ia falar isso, que tem que puxar para o lado do bolso, que é geralmente onde dói mais, em relação a ao contágio dessa doença e perder o animal. Então, hoje eu chegaria para vocês assim, nós temos aqui agora Ana Paula, temos Ingrid, temos Luiz Fernando, Paula Medrado, Robson e Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Thaís não ativou o microfone, eu acho que na hora que ela entrou, não. Nem Thaís, nem Ana Paula. Na hora que vocês entram, vocês precisam aceitar o microfone, senão ele não lhe dá permissão de ativar para você falar. É, mas, enfim, elas estão aqui no modo só ouvir. Pelo símbolozinho, parece. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou com 18 anos de formado, né? E hoje, além de médico veterinário para assistência a campo, eu ainda carrego comigo a condição de professor da universidade. O que, de alguma forma, faz as pessoas olhem para a gente um pouco diferente, né? Então, assim, respeitam, talvez, além de cobrarem da gente um pouco mais, a responsabilidade acaba sendo maior. Mas, se você chegar para um produtor hoje Hoje não, mas antes. Hoje está um pouco diferente em função do Covid. Se chegar para um produtor e dizer assim, vamos separar. E essa aqui vai ser usada como quarentenário. Então, toda vez que vocês adquirirem um animal, vocês vão deixar esse animal aqui até a gente certificar de que ele não manifestou algumas das doenças que a gente quer evitar que sejam introduzidas na propriedade. Ele vai dizer, ah, que besteira, esse animal desse aqui, esse animal não tem nada, né? Ou seja, as doenças, elas sempre são associadas com sintomatologia. Então, quando não existe sintoma, na grande maioria das vezes, as pessoas não dão a verdadeira importância a essas doenças. Tanto que, assim, vou abrir um parêntese aqui para falar para vocês. Por exemplo, na década de 80, quando alguns de vocês, certamente, não eram nem planejamento dos pais de vocês para existirem, surgiu a bomba de uma doença, né, incurável e que, certamente, era uma sentença de morte, que foi a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando essa doença foi alarmada, como hoje é alarmado o Covid aí na mídia, existia um temor até de você pegar nas pessoas. A ciência ainda não tinha segurança de que se você cumprimentasse alguém, você poderia contrair essa doença. Depois disso foi gradativamente sendo pesquisado, e constatou-se que, na verdade, a forma de transmissão da AIDS, ela se dava principalmente por a questão de compartilhamento de material hospitalar, agulhas, né? Ato sexual, coisas do tipo, ou se você tivesse alguma porta, né, de entrada, uma lesão, por exemplo, na mucosa oral, coisa do tipo. Mas que a saliva não tinha essa relação de transmissão, e outras situações que na época se especulou muito. Existia um temor muito grande da minha geração de você contrair a AIDS. E nessa mesma época, o mercado ele viu uma oportunidade de negócio muito interessante, que era a ampliação dos preservativos, agora não só mais como medida anticoncepcional, mas agora como medida de salvar vidas. E, na verdade, era um orgulho para todo jovem daquela época o fato de carregar, inclusive, um preservativo no bolso, na carteira, né? Existiam até meninas na época que tinham preservativos na bolsa, né, para lançar mão disso, caso o parceiro não tivesse, enfim. E à medida que o tempo foi passando, embora seja uma doença ainda, né, desafiadora, mas a AIDS perdeu aquele rótulo de doença mortal. E as pessoas cada vez mais passaram a conviver com a AIDS de uma maneira como uma doença crônica, de curso administrável. E pessoas vivem bem, vivem até com aparência assintomática de serem portadoras do vírus. Enquanto que algumas populações na África que são portadoras do vírus são assintomáticas. Elas têm o vírus e nunca desenvolvem a doença. Uma condição genética que a ciência continua estudando isso aí. Aí, o que que aconteceu? A doença perdeu aquele rótulo de doença mortal, né? E aí, o que que acontece? As gerações do século XXI, né, a qual vocês fazem parte, as gerações do século XXI passaram a não dar mais a devida importância à AIDS. E hoje você tem um crescimento da AIDS em faixas etárias que você tinha um certo controle. E olha só como é interessante essa abordagem, o medo da doença e a negligência da doença. Ainda existe uma parte da população no mundo que continua com a mesma abordagem. Não consegue enxergar a doença como uma ameaça de morte. E isso gera uma dificuldade grande na implementação de isolamento, com medidas que você possa conter a disseminação dessas doenças. Argumente. Bom, vocês estão vendo aí essa imagem. De acordo com historiadores, a cidade croata de Dubrovnik foi a primeira em estabelecer regras através de legislação exclusiva para doenças contagiosas. A cidade medieval ficou conhecida pela criação da quarentena. Essa é uma cidade turística hoje, né, na Croácia, e lá eles recebiam muitas embarcações, aquilo que eu estava falando para vocês antes, que vinham das Índias, e muitos produtos entravam na Europa através desse porto aí. Resultado, com a peste negra, a peste bubônica, eles começaram a proibir que os barcos atracassem e desembarcassem, somente após 40 dias. E recentemente os pesquisadores descobriram que parece que o ciclo, o período de incubação da peste bubônica, né, para a manifestação dos sintomas, gira em torno de 37 dias. Ou seja, não se sabe ao certo se foi uma mera coincidência ou se, na verdade, eles já enxergavam que as pessoas adoeciam ou manifestavam sintomas depois de 37 dias. De maneira que esses 40 dias, né, foram estabelecidos, e após esses 40 dias ninguém manifestou doença, concluía-se que naquela embarcação não existiam portadores da doença, e aí autorizava-se o desembarque. Né? Mais tarde, lá em Veneza, na Itália, que era outro porto também importante, eles, há uma quarentena de 30 dias, né? Eles reduziram de 40 para 30 dias, e esses 30 dias acabou se convencionando para muitas doenças. Então, acredita-se que o período de incubação da maioria das doenças de ordem infecciosa, eles fiquem em torno aí de 4 a 5 ou 6 semanas, né? Então, quando nós veterinários vamos estabelecer uma quarentena, geralmente a gente estipula um período de 30 dias, né? Que seria o momento da doença se desenvolver no animal e se manifestar clinicamente. O fato curioso é que essa aqui que vocês, eu acredito que a grande maioria nunca ouviu ou ouviu falar dele, era, na verdade, uma bandeira, né, que indicava que aquele navio atracado ele estava em quarentena e sua tripulação toda, todos os que estavam a bordo, não podiam descer até que a autorização fosse concedida. Então, a bandeira identificava o status, né, de sanitário daquela embarcação que era proibida de desembarcar. Bom, gente, então, como eu comentei com vocês, a origem da quarentena na Europa, né, no século XIV, né, em função principalmente da peste bubônica. No início, 30 dias, depois foi ampliado para 40 dias. Há históricos que dizem também que foi de 40 para 30, como eu expliquei para vocês, ou seja, primeiro se colocou 40, depois se reduziu para 30. Isso é um tanto quanto controverso. Ela é aplicada principalmente quando a gente tem desafios de ordem, né, sanitária, sejam elas de ordem de zoonoses ou sejam elas de doenças que impactam economicamente a criação de animais. Ela é aplicada, né? Por que que ela é aplicada? Ela é aplicada porque os prejuízos são enormes, né? Não só para a questão humana, quanto para a questão econômica, né? Porque ninguém quer perder vidas humanas, e quando se trata de uma doença animal, também você tem uma série de restrições que são implementadas através de um foco de uma doença que é de necessidade de controle. Ela funciona desse jeito que eu falei para vocês, né? Então, o animal chega e ele não é incorporado ao rebanho. No caso de humanos, o que é que a gente teve? Eu não sei se vocês acompanharam, mas acredito que todo mundo acompanhou, os brasileiros de Wuhan. Houve toda uma operação de guerra para trazer o pessoal de lá para cá. Ou seja, parecia que aquilo lá ia virar um inferno e as pessoas clamando para virem para cá, toda uma mobilização do governo, fretamento, aliás, foram aviões, se eu não me engano, da Força Aérea, 2 aviões, toda uma equipe de pessoal, gastaram uma fortuna para trazer o povo. Nem todo mundo conseguiu vir. E, de repente, hoje, quem saiu de Wuhan e está aqui no Brasil está enfrentando um desafio frente à doença muito maior do que quem ficou lá em Wuhan. Olha que ironia isso, né? Então, mostra que nem sempre as nossas decisões vão ser acertadas. Quem não veio, talvez esteja mais protegido hoje de estar lá em Wuhan do que quem voltou para cá, inclusive com idosos, crianças, pessoas com comorbidades, hein? Bom, eu vou exemplificar para vocês algumas doenças virais importantes, bacterianas, fúngicas e parasitárias de uma forma bem objetiva para a gente não ficar preso a isso aqui, certo? Olha só, vocês já viram, podem até ativar o áudio aí, essa figura aqui, né? Já vi isso na internet. E recentemente tem até surgido essas imagens no Instagram. Eu acho pois que eu vi no colégio também na época. Pois é. Isso aqui, gente, foi idealizado por um dos médicos na época. E olha que interessante, né? Eles não sabiam qual era o agente, não tinham ideia, né? A medicina era muito primitiva no século XIV, mas já se temia. E lavando as roupas, né, com essa máscara, com forma de corvo, né, com chapéu, e também usavam luvas. E essas luvas eram produzidas a partir de pele de caprino. Né? Por que pele de caprino? Por conta da maciez do material, luvas mais confortáveis. Então, os médicos ou pessoas que se diziam médicos na época, que iam, né, prestar algum tipo de serviço nos enfermos, eles se vestiam disso aqui. Essa roupa era untada por perfumes, por essências, com cheiro muito intenso, forte. E, além disso, eles usavam uma varetinha. Essa vareta, o que eles faziam? Eles não tinham contato, mesmo usando luva, mesmo usando toda essa roupa, eles não tinham contato com os pacientes. Não se sabe ao certo, mas possivelmente eles estavam muito menos expostos a picadas de pulgas na época e a outras situações de exposição. Por exemplo, esse tipo de vestimenta foi usada durante séculos para os ditos médicos da época enfrentarem, por exemplo, os surtos, como os de lepra, por exemplo. Né? E isso fazia com que eles, né, estivessem mais expostos e tivessem um desafio frente ao agente infeccioso de menor exposição. E aí eu mostro para vocês essa imagem aqui da direita, né? Que é o ebola, né? Um vírus perigosíssimo no século XXI, na República do Congo, na África. E olha só, né, a dimensão da coisa. Você tem aqui quatro agentes de saúde, né, totalmente paramentados, com uma vestimenta moderna, né, mas totalmente paramentados para carregar. Aqui não dá para a gente saber se é um cadáver ou se é uma pessoa enferma, mas está mais com o aspecto de um cadáver, para dar um destino, né, a essa pessoa que ou está enferma ou já veio a óbito. E aí você vê a dimensão disso aqui. O grande detalhe, né, do ebola é que você não pega ele pelo ar. Né? O ebola é um vírus que é altamente infeccioso, mas via contato por secreções. Então, assim, a lágrima de um paciente acometido com ebola, ela transmite a saliva, o sangue, né? Me parece que fezes, urina, enfim. E aí você vê a dimensão dessa questão de doenças que acometem a humanidade. O ebola, gente, é uma doença que os seus cinco tipos de vírus, tem um deles, que é o vírus, o que acomete, o que causa maior incidência de mortalidade, está em torno de 90% dos infectados. Mas não se trata do vírus que mais circula lá na África. Né? E aí, todas as vezes que você tem um surto de ebola, isso tem ocorrido, na grande maioria das vezes, nas regiões mais periféricas, mais rurais, vamos dizer assim. Nos centros urbanos tem sido menos frequente, E, na grande maioria das vezes, nos centros urbanos, foi possível você criar uma força-tarefa de isolamento, como houve na Nigéria, no último surto que ocorreu. Eu não lembro agora o ano, mas é bem recente, né? Aí, gente, vocês têm aqui, ó, pelo menos, eu destaquei alguns vírus hoje que acometem humanos, que são vírus extremamente devastadores, né? Esses quatro vírus aqui, e a gente poderia também estar incluindo o coronavírus dentro dessa categoria, o Marburg, que é também um vírus que provoca febre hemorrágica, ele é o mais poderoso, segundo várias fontes, né? É um dos mais poderosos vírus do mundo hoje em provocar febre hemorrágica. Felizmente, existem surtos pontuais e que são rapidamente debelados. Vírus ebola, o antivírus, não sei se vocês lembram, mas a gente teve situações de antivírus aqui no Brasil, né? Então, transmissão via roedores. O H1N1, embora a gente tenha uma vacina, mas ainda provoca uma parcela de morte. E o coronavírus que a gente tem, né? O SARS-1 e o 2, que é o COVID-19, assim como o MERS, lá do Oriente Médio, transmitido via consumo de carne de camelo. Além disso, nós temos outras doenças, né, também virais, que têm uma importância muito interessante nos dias de hoje, principalmente nas regiões tropicais, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O que que acontece, gente? Quando nós temos governos, né, no mundo, que encaram essas doenças aqui como um problema de saúde pública e impõem à sua população, independente da sua consciência, a necessidade de cumprir as regras, a gente consegue conter essas doenças, né? No Brasil, a gente vive essas epidemias frequentes aqui de dengue, zika, chikungunya, né? É raro um bairro, uma cidade no Brasil, a gente não ter alguém que tenha relatado, algum conhecido que teve uma dessas doenças. E aí, quando a gente sai dos humanos, né, e a gente vai para animais, gente, nós temos doenças como febre aftosa, febre catarro maligno, peste suína clássica, peste suína africana, diarreia viral suína, raiva, lentivirose, né, que envolve CAI e maiadivismo, e ectima contagioso, dentre tantas outras. Essas são algumas coisas que eu relacionei. A febre aftosa, digam, o que é que vocês acham? Eu acho que hoje a gente chegou num status que não gera uma preocupação tão grande aqui no Brasil. Principalmente aqui na Bahia também, que já tem conversas até de acabar com a vacinação dos bovinos, né? Uhum. Alguém mais? Ah, nós temos aqui o Benedito. Seja bem-vindo, Benedito. Agora você, igual a Thaís, também, na hora que entraram, não ativou o microfone. Então, você não vai conseguir falar. Você teria que sair, entrar de novo, fazer o login de novo, para você, na hora que ele te der a opção de acionar o microfone, você aceitar. Bom, gente, a febre aftosa é uma doença para parte de pecuária, né, no mundo. A parte principalmente de ruminantes, incluindo também a parte de suinocultura, é uma doença que a OIE, assim como o Ministério da Agricultura, ela considera a febre aftosa como doença de segurança nacional. Por quê? Não porque ela representa uma ameaça para a saúde humana, mas por conta da situação de que você tem um impacto dessa doença e da presença do vírus no sistema, o qual ele cria restrições para o mundo inteiro comprar o seu produto. Então, o Brasil ganhou um status, né, muito interessante a partir do momento que ele começou a expandir os seus estados, a sua área de pecuária, como área livre de febre aftosa, ainda que com vacinação. E eles assim, poxa, mas o que é que tem isso a ver com o frango que eu estou exportando, já que o frango não é acometido pela febre aftosa? Pelo seguinte, o vírus da febre aftosa, ele se conserva, né, no gelo, na carcaça, por anos e anos e anos. E os prejuízos econômicos de locais onde você tem uma infestação ou um foco de febre aftosa são enormes. Eu não lembro que ano que foi, mas eu acho que foi entre os anos 2000 e 2010, não, tenho que ver mais ou menos, não estou recordando agora, mas nesse intervalo aí dessa década, década anterior a essa que nós estamos vivendo, você teve, nós tivemos um foco de febre aftosa no Reino Unido. E as medidas são tão drásticas, gente, que assim, você, uma vez identificado o foco e a dimensão desse foco, ou seja, quantos animais e o potencial de transmissão da doença, que o que é feito? É estabelecido um raio sanitário, né, de isolamento. E esses raios, eles podem acometer 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros e até mais. E lá na Inglaterra, você, para eles conterem esses focos da doença, foi necessário você intuir propriedades que tinham criações que estavam na quarta, quinta geração de produtores, com algumas raças que existem poucos exemplares de bovinos, por exemplo. São raças típicas lá da Inglaterra. E os órgãos sanitários são extremamente radicais, né? Então, não tem, ainda que os animais não estejam sintomáticos, mas a medida é radical, é abate sanitário, né? E isso faz com que você tenha o controle da doença. Olha a dimensão. Se a gente compara a parte animal com a parte humana, nós não vamos abater pessoas, né? Então, o controle de doenças com pessoas, ele tem uma conduta totalmente diferente da conduta de animais. Animais, você vai tirar o lado emocional da situação e vai abater. Por quê? Abatendo, você tira menos um portador daquela doença em potencial do circuito. E isso faz com que você tire a possibilidade desse agente se manter no ambiente, né? Aí você tem peste suína clássica, peste suína africana. Peste suína africana, nós não temos vacina, embora uma vacina inglesa tá aí se mostrando bastante promissora, com 100% de eficácia. Recebi essa notícia essa semana. Mas ela tá representando um problema seríssimo na Europa, assim como na Ásia, né? Então, os chineses lá tiveram um impacto enorme na produção de suínos em função do retorno da peste suína africana. E aí eu pergunto a vocês, como que essa peste suína africana surgiu novamente? Do ponto de vista epidemiológico, o que, que vocês acham que aconteceu? Podem falar, pessoal. Estão me ouvindo? Alô? Eu estou ouvindo, só não consegui formular uma resposta, digamos assim. Não? Benedito, você que é um cidadão residente da USP, né? Embora você esteja aí no setor de ruminantes aí, o que é que você me diz? Professor, boa tarde, pessoal. Será que o senhor poderia repetir a pergunta? Eu não preciso de atenção muito. A peste suína africana hoje, ela... É um problema hoje na Ásia e em parte da, principalmente, o leste europeu. Como se acredita que ela voltou a ser um problema, uma doença, para a cadeia de suínos hoje nessas regiões? Eu acho que a questão da criação de suínos lá no leste europeu, perto da Ásia, ela aumentou devido à quantidade de pessoas também que existem na Ásia. Então, quando aumenta esse tipo de criação, vai aumentar os tipos de doenças também, já que, tipo, os animais, eles não são, como é que eu posso dizer? Que, tipo, o que eu acredito é que na China, o pessoal, eles vão comer de tudo, certo? Aconteceu essas pandemias com a gripe suína, peste suína africana, as pestes suínas, o coronavírus. Então, acredito que com a crescente exponencial de pessoas se alimentando daquele tipo de animal, e quando não tem uma barreira sanitária devida, acho que pode aumentar o número de doenças. É isso que eu... É por aí mesmo. E aí, por mais que você tenha rigores na sua controle da doença nas criações comerciais, como o Benedito falou, existem muitas criações de subsistência com baixíssimo grau de controle sanitário, né? Uma outra doença, gente, extremamente perigosa, e aí agora eu não sei se vocês sabem, por exemplo, é a diarreia viral suína. Essa diarreia viral suína, há pelo menos aí 3 ou 4 anos, representou problemas seríssimos nos Estados Unidos, Canadá e Ásia também. E por incrível que pareça, não sei se vocês conhecem, mas a diarreia viral suína é provocada por um coronavírus, né? Então, a letalidade da diarreia viral suína, ela geralmente está beirando 100% e acomete principalmente animais jovens, de dificílimo controle, transmissão altíssima, e que, felizmente, não entrou no Brasil pelas... Existe uma infestação, produtor que eventualmente seja adquirido por tipo de suíno, eles precisam passar de quarentena, serem testados e observados durante o período, para daí assim incorporarem os rebanhos nos centros de multiplicação de reprodução. Isso faz com que o Brasil tenha uma grande vantagem no controle da introdução de determinadas doenças no país, né? Doenças que são desafiadoras economicamente. Além disso, gente, a raiva, né? A raiva do mundo, e muitas vezes a gente negligencia bastante. Vocês devem ter exemplos das áreas negligenciando a raiva. Isso às vezes me preocupa e me deixa um pouco chateado. Então, por exemplo, estudante de agrária e principalmente da área de veterinária, eles têm uma sensibilidade grande em acolhimento em animais abandonados, em animais de rua, em animais que, por algum motivo, parecem não ter um dono. E esses animais, gente, eles estão na rua, ou eles estiveram na rua, expostos a tudo. E quando você pega um animal desse, sem uma proteção, e simplesmente pega esse gato, e adota esse gato, e leva para sua casa, não só você, como todas as pessoas que estão próximas a você, pode estar sendo exposto a diversos tipos de patógenos, né? Vocês vão ver mais à frente aí, e não só de vírus, né? E aí a gente vai para as lentiviroses, né? As lentiviroses, aí a gente entra um pouco na parte de caprine e ovino, a CAI. Vocês sabem como é que a CAI, os relatos, aí, a literatura atribui como a CAI em torno do Brasil? Alguém sabe me dizer? Se eu não me engano, foi através da importação de animais vindos da África do Sul. Foi alguma coisa assim? De reprodutores? Mais opções? Não entendi. Mais opções aí do que aconteceu? Benedito? Professor, eu não sei mesmo. Porque a carência pode acontecer de tantas formas, né? Então, tipo, como veio para cá, para o Brasil, eu acredito que a mesma coisa que o Luiz Fernando falou, né? Tipo, sêmen de animais que têm, que eram portadores dessa doença. Eu vou contar para vocês uma das versões que acredita-se que tenha sido uma das principais formas do vírus ter entrado aqui no Brasil. Foi o seguinte: foram importados caprinos da Europa, se eu não me engano, Sunny, e esses animais chegaram aqui no Brasil e ficaram expostos. Se eu não estou enganado, me parece que o Parque de Exposições na época era ali em Ondina, onde tem o Banco do Brasil e aquelas casinhas administrativas da UFBA. Era o Parque de Agropecuária do Estado. E esses animais ficaram ali, e era uma novidade, e os produtores começaram a visitar, tirar fotos e tal. Resultado, no momento não se tinha nenhum tipo de medida, né, que acredito que nem sorologia se fazia, coisa do tipo, se fizesse era um tanto quanto de menos frequente do que a rotina de hoje. E dessa forma, na verdade, os animais vieram da Europa com CAI. Né? E assim foi introduzido, né, o vírus no Brasil, através principalmente do estado da Bahia, embora em outros momentos, com outras importações, isso possa ter se repetido. Então, um grande detalhe, gente, é o seguinte: hoje as normas de segurança que o Ministério da Agricultura estabelece para proteger os nossos rebanhos da importação de doenças é muito importante. Diversas doenças, se você tiver, por exemplo, se você tivesse uma cautela, que esses animais ficassem isolados e só depois da confirmação deles não serem portadores de doenças como a CAI, a gente hoje, embora pudesse ter a CAI no Brasil por outros momentos, mas a gente poderia ter ela muito mais controlada do que temos nesse momento agora, né? Onde é uma doença largamente distribuída nos rebanhos, principalmente leiteiros de caprinos, e a Mae de Visna, que é uma outra doença que provocada por uma lentivirose, um antivírus, que também está bastante disseminada nos rebanhos aí, mas existe uma subnotificação porque não se faz sorologia. Bom, gente, saindo das viroses, entrando nas bactérias, existem bactérias poderosíssimas, né? Então, eu destaquei algumas aqui só para a gente discutir rapidamente. Não sei se vocês conhecem, mas o antrax, a doença produzida pelo Bacillus anthracis, é uma bactéria que, inclusive, é utilizada com o material liofilizado, né? E uma vez a pessoa infectada, a possibilidade dela morrer é bem alta, né? Salmonelose, tuberculose, não dá tanta atenção, né? Então, a tuberculose, a gente tem um pouco mais, mas a gente não vai ser acometido por ela. A tuberculose é uma realidade dentro das prisões no Brasil, e a tuberculose, como zoonose, é um problema sério de subnotificação no Brasil. Existe o Programa Nacional de Controle de Brucelose e Tuberculose, embora é uma doença mais crônica, né? É uma doença que não mata como o coronavírus. Então, momento, mas a saúde do Brasil está com as públicas. E aí, diante do coronavírus, você tem um redimensionamento dos recursos, hospital de campanha, reabertura do hospital fechado, privado, aquela coisa toda, e a gente chega e faz assim uma pergunta assim, né? Ué, mas precisava o coronavírus chegar para se dedicar toda essa força-tarefa, essa relocação de recursos, né? E a mesma coisa na defesa animal. Os nossos colegas hoje que estão nas agências de defesa animal reclamam o tempo todo disso, que sempre existe uma cautela e uma privação de recursos para as atividades de defesa. Só que na hora que uma doença dessa estoura aí, na verdade, você gasta muito mais para conter ela, que é o caso do que está se vivendo hoje com o coronavírus no Brasil, né? A gente está tendo um desafio maior por conta de alguns esforços não terem sido suficientes para conter a disseminação da doença. E aí, gente, vindo para a parte de animais, a gente tem doenças como o mormo, poucas pessoas com um grau de mortalidade altíssimo, Então, vocês vão ver que, assim como algumas doenças virais de transmissão respiratória, o mormo, ela exige sanidade de equídeos. Eu posso coletar o sangue de um animal assintomático, mas se eu notar que esse animal tem sintomas de mormo, não é recomendado que eu colete esse sangue. Na verdade, eu tenho que fazer o acionamento da agência e aí o trabalho treinado, né, e que recebe todo tipo de suporte, inclusive com adicionais de insalubridade e coisa e tal, pelo risco de contrair a doença. Né? Brucelose, a gente sabe do problema que é a capim de ovino, embora a gente não tenha notificações, né, de ocorrência da Brucella melitensis, que é a brucelose que acomete capins. Eu já comentei com alguns de vocês em reuniões, a brucelose, a Brucella melitensis, a Brucella que tem todas as Brucellas, né? Então, depois dela vem a Brucella suis, e me parece que em terceiro lugar vem a Brucella borus. E é interessante que existiu a brucelose, né? Alguém sabe? Não conheço não, professor. Nunca ouvi falar. Ninguém mais? Benedito? Lembra? Professor, eu, para ser bem sincero com o senhor, não lembro, mas acho que isso foi explicado na aula de bacteriose. A apresentação de melissa também no GECO, lembra? Pois bem, gente, a brucelose é interessante e trouxe que não se sabia o certo que acontecia, o que era aquilo, até que se associou que todos os soldados que consumiam leite cru de cabras, né, eram cometidos por aquela doença, que tinha um quadro febril. E por isso ela primeiro foi chamada de febre de Malta, né, em função da região lá de Malta. Mais tarde foi isolado, né, o micro-organismo e descobriu-se que existia uma doença que acometia animais e que tinha um caráter zoonótico, ou seja, uma vez você exposto ao agente infeccioso, existia uma possibilidade de você desenvolver essa doença. Não sei se vocês sabem, mas muitos queijos caprinos que existem na Europa, assim como ovinos, são produzidos a partir de leite cru. E recentemente descobriu-se o agente em amostras de queijo, né? Se não me engano, do Egito, uma coisa assim, com mais de 3 mil anos. Né? Então, certamente, o agente infeccioso ele se conserva em produtos lácteos, né, por muito tempo. E a população pode ter sido acometida por essas doenças e até desenvolvido a morte, né, culminado com a morte, sem que se soubesse, na verdade, que aquilo estava associado à brucelose. Bom, tuberculose, leptospirose, a galactia contagiosa, outra doença subnotificada, né? E, gente, a gente sai das bactérias e entra nas doenças fúngicas. Então, duas categorias que eu respeito muito, os vírus e os fungos. As bactérias eu respeito, mas um pouco. Em humanos hoje, ó, existe um ranking que atribui pelo menos 5 tipos de doenças. Eles existem há milhares e milhões de anos. O que acontece hoje, nós temos uma consciência que as pessoas desenvolvem suas doenças entre elas. Então, é sabido que quanto mais de pessoas, maior o risco de você transmitir as doenças. E, vindo com a grande inclusive em Salvador Metropolitana, um debatinho lá, e ficar com isso que a gente não conhece. Então, às vezes, quando você vai adotar um gato abandonado, um cachorro abandonado, é para apresentar algum tipo de sintoma. E aí você acha que foi uma queimadura, que é uma sarna, que é uma tecnologia de biossegurança para se defender da doença. Né? Bom, aqui, gente, dentro das doenças parasitárias, né, humanos, cisticercose humano, e aí eu pergunto a vocês, a cisticercose hoje ainda é um problema? Vocês têm medo da cisticercose? Me digam aí. Ah, professor, acho que hoje mais não. Hoje acho que não dá para ter medo da cisticercose. É você saber a procedência de onde veio a carne, a carne suína, você conseguir fazer a fervura dessa carne, e aí, tipo, eu acho que não tem como ter esse erro aí da cisticercose, não. Eu confio muito em carne suína de boa procedência e como, inclusive, vou fazer meu almoço hoje com ela. Eu também acho. Eu acho que não tem mais porquê isso. É só tomar os devidos cuidados dentro de casa e também na hora de comprar. Ok. Eu acho também que a problemática maior seria nos interiores, porque a maioria das carnes aqui, tanto de suíno, quanto de bovino, quanto de caprino e ovino, não tem a fiscalização. Então, eu acho que isso pode ser subnotificado, a ocorrência da cisticercose, mas que provavelmente deve acontecer, principalmente aqui no interior. Ótimo. Alguém mais quer colocar alguma? Bom, gente, o grande desafio da cisticercose é o seguinte: nós não conhecemos o nosso país. E a cisticercose, realmente, na parte de carne, independente da origem, né, se é até uma área clandestina, se você submeteu essa carne a um cozimento, a um preparo que diminua a possibilidade, né, de transmissão de qualquer uma das formas parasitárias via carne, você já controlou a doença. O grande problema é o seguinte: a doença está ciclando em condições subhumanas de vida. Então, boa parte hoje das hortaliças que são produzidas para abastecer os grandes centros no Brasil, elas vêm de cidades, né, mais pobres e que utilizam águas residuais para regar essas hortaliças. Então, uma alface, uma couve ou tantas outras aí. E daí está o grande problema. Os casos de neurocisticercose hoje notificados, quando você vai fazer a cadeia epidemiológica, você descobre que a pessoa não teve nenhum tipo de relação, nenhum consumo de produto animal. E que, na verdade, a possibilidade de contágio dela foi justamente através de hortaliças regadas com águas contaminadas, né? Mas aí vocês têm problemas, por exemplo, com uma leishmaniose, né? Que está aí na cara da gente, e que gera uma discussão bastante problemática no sentido do que fazer, né? Então, tipo assim, você olha para um cachorro e de repente diz assim, como há tempos atrás, esse animal tem que ser abatido porque ele é um reservatório da doença. E aí você não olha para um cachorro do mesmo jeito que você olha para um caprino, para um ovinho, né? E olha o problema. Toxoplasmose, a mesma situação. A tendência de nós nos debruçarmos em defender os animais e não enxergarmos que aquele animal pode ser um portador da doença, daquele animal pode contribuir com a manutenção da doença, da zoonose dentro da sociedade. E aí, gente, nós saímos desse contexto aqui de humanos e entramos na parte de animais. As helmintoses, né, os ectoparasitas, carrapatos, piolhos, pulgas e sarnas, vocês já devem ter ouvido falar da febre maculosa, né? Um problema de saúde pública sério e que a gente pode enfrentar nos próximos anos, coisas do tipo, porque não sei se você já reparou, em vários rios, como o próprio Tietê, tem uma população considerável desses animais, e é triste imaginar que, por exemplo, um carrapato desse sistema de proteção, você ter a doença ciclando, né? A infelicidade de um carrapato desse lhe pegar e você desenvolver a doença, e nem sempre o aparato médico vai estar a postos para conseguir debelar essa doença a tempo. É preciso que os médicos tenham experiência ou que estejam ocorrendo casos frequentes no momento. A outra coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: a gente fala e falou anteriormente de doenças infecciosas, né? Sejam elas de origem viral, fúngica ou bacteriana, e quando a gente entra na parte de doenças parasitárias, algumas doenças parasitárias, elas não são notadas, né? Eu não tenho como olhar para a cara de um animal, na grande maioria das vezes, dizer, ó, aquele dali tem moncos, tem estrôngilos, tem facíola. Se eu não fizer um OPG, ou não tiver um quadro, né, de um animal com uma verminose em acentuado grau de sintomas, eu não tenho como saber isso. Mas vocês já imaginaram, se vocês adquirirem, por exemplo, um reprodutor da fazenda de Benedito, que ele veio lá de São Paulo e, de repente, ele resolveu que ele iria erradicar os helmintos lá do rebanho dele e, a cada semana, ele vermifuga os animais dele com um tipo de princípio ativo diferente do outro, né? E dentro de 6 meses ele acha que ele está erradicando o parasita do animal dele e ele, na verdade, está criando um super parasita. E você pode chegar na propriedade do Benedito e encontrar um reprodutor muito bonito, né? Aparentemente saudável, sem nenhum sinal de que está parasitado, seja seja por um protozoário, ou seja por um... E aí você pega esse animal e, de repente, leva para a sua propriedade, que você tem as doenças parasitárias muito bem controladas, e leva ele para lá. E ele porta, na verdade, uma seleção genética top de linha para antes, né? Resistente à ivermectina, ao TOIS, ao levamisol e a tantos outros princípios ativos. Então, daí está o problema de você, muitas vezes, não conhecer a origem desse animal e introduzir parasitas na sua propriedade altamente resistentes. Então, vocês seguiram todos os conceitos de controle da questão da resistência parasitária, adotam as regras na sua propriedade e você... de ave. Resultado disso, gente, é, os abutres consumindo esses cadáveres com resíduo de diclofenaco, o diclofenaco, ele é hepatotóxico para os abutres. E começou-se a notar um desequilíbrio ambiental, onde muitos abutres estavam morrendo e não se sabia o porquê, o que estava provocando a morte desses animais. E aí, depois de várias necrópsias e várias tentativas, descobriu-se que, na verdade, eles tinham um nível de diclofenaco, né, no organismo, que gerava uma hepatotoxicidade que culminava com a morte desses animais. Resultado disso, os cadáveres que, quando a população de abutres era muito grande, você colocava um cadáver de uma pessoa nesses centros lá de funerais, e dentro de horas você só tinha ossada, né? Era o hábito deles. É, passaram a levar dias em decomposição, porque não tinha ave suficiente para dar conta de todo esse material em decomposição. E aí você começa a ter uma situação onde a saúde pública começa a ter problemas, porque cães começaram a ter acesso a esses cadáveres quando antes eles não chegavam a ter tempo, porque as aves não permitiam isso. Né? Então, olha só como é o desafio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a doença humana que precedeu, né, o diagnóstico da vaca louca, a chamada Creutzfeldt, não lembro direito a pronúncia, ela é uma doença provocada por um prion, né, uma proteína infectante, que ocorria na África. E por que ela ocorria na África? Porque existiam tribos canibais que, quando uma pessoa morria, eles consumiam esse cadáver, né? Então, e principalmente as mulheres, se eu não me engano, elas tinham o direito de consumir, me parece que era o coração. E os anciões, eles consumiam, ou os guerreiros, eles consumiam o encéfalo dos que morriam. E era justamente os locais onde tinha maior concentração da proteína infectante. E a doença se mostrava crescente e frequente. Quando se descobriu isso e conseguiu-se fazer uma conscientização de redução desse hábito cultural deles, a doença foi rapidamente diminuída na sua frequência. Né? Então, para humanos, o destino do cadáver, né, sepultamento. E aí a gente coloca aqui a parte de cremação. Bom, a cremação, que tem sido inclusive sugerida para os pacientes que vêm a óbito de COVID, seria a forma mais radical e a forma mais eficiente via fogo de você eliminar um ponto de contaminação. Né? Embora seja custoso você cremar um cadáver, né? Então você acaba sepultando. E toda vez que você sepulta um indivíduo que morreu de um vírus, embora não se saiba ainda quanto tempo um vírus desse pode se manter nesse ambiente de sepultamento, mas vocês imaginem aqueles sepultamentos que estão ocorrendo em São Paulo, com centenas e milhares de covas, umas do lado da outra, de pacientes que vieram a óbito de COVID. Aquilo ali certamente pode representar um reservatório desse vírus durante anos, né? E isso é extremamente perigoso. A gente não sabe a dimensão disso aí lá para frente. Bom, saindo de humanos e entrando em animais, o que a gente pode, na verdade, atribuir a animal? Morreu um animal. Qual é a recomendação, geralmente, numa propriedade? É você fazer um enterro desse animal, utilizar um desinfetante, tipo um cal ou coisa do tipo, ou você incinerar. Aí vocês chegam e dizem assim, a melhor situação é incinerar. Eu pergunto a vocês, diante de um desafio de ordem sanitária, né? Então eu tenho, por exemplo, um animal que tem uma suspeita de ter morrido de raiva, né? O que que vocês fariam, qual é a sugestão de vocês como profissionais diante do produtor? O produtor olha para vocês e diz, o que que eu faço diante disso aí? O que que vocês adotariam para destinar a carcaça do animal que veio a óbito e possivelmente foi raiva. Queimar. Queimar. Mais alguma opção? Oi, professor. Desculpa ter respondido antes. Eu tive problema aqui na plataforma. Uhum. Então, eu também recomendaria a incineração, mas também teria que olhar as condições da propriedade do dono, se ele teria condições de enterrar. Assim. Porque muitas vezes morre um animal de grande porte e é bem difícil para poder se livrar do cadáver. Exatamente. Então, gente, é justamente isso. Tecnicamente falando, do ponto de vista teórico, é lindo você chegar na propriedade e dizer assim, ó, você tem que incinerar o animal. Se eu desse uma tarefa para vocês, disponibilizando o material para vocês incinerarem, vocês acham que é fácil vocês queimarem uma carcaça de um bovino, por exemplo, de 500 quilos, para virar cinza? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó? Isso aqui é uma medida de incineração. Olha a proteção dos caras aqui, ó. Embora não se tenha uma relação de zoonose com a peste suína africana, mas isso aqui, ó, é uma montando uma estrutura para incinerar essas carcaças de animais, ou que vieram a óbito da peste suína, ou que estão sendo sacrificados para controlar a doença. Olha a quantidade de pneus, parece que até alguns pneus são pneus de caminhão, né? Isso aqui vai queimar esse combustível aqui. Mas imaginem só a dimensão do aspecto ambiental de poluição que isso aqui vai gerar. Vocês têm ideia? Então, existe um grande desafio, mas grande desafio mesmo, quando a gente vai fazer o controle das doenças com a destinação dos animais mortos. Na grande maioria das vezes, o que é que vai acontecer? Ciclo biológico. A carcaça sendo consumida por urubus, por cães, por animais carnívoros, né? Dentre eles, um dos perigosos, o tatu. Não sei se vocês têm ideia, mas o tatu é um animal que consome muito cadáver, não só de animal, como de humanos. Então, muitas cidades aí que estão tendo uma elevação no enterro, vocês estão vendo que as valas e as covas, pelas filmagens e fotos, elas são covas relativamente rasas, não são tão profundas. E ainda que sejam profundas, o tatu consegue acessar. Então, a gente pode ter uma dimensão biológica disso aí, já que o tatu é uma caça muito consumida por humanos, principalmente na zona rural. Então, olha a dimensão quando a gente começa lá atrás falar de quarentena, falar de isolamento social, falar do controle dessas doenças, e a gente, de certa forma, acha que morreu e acabou e você não tem o desdobramento ambiental disso aí, né? Então, gente, o mais adequado seria você enterrar o animal morto, né, em um local adequado, que não contamine lençol freático, que não dê acesso a animais cavarem e terem acesso a esse cadáver, ou incinerar. Incinerar, gente, é custoso e é difícil a depender da carcaça. Para vocês terem ideia, na grande maioria das propriedades, inclusive da nossa família, a grande maioria dos animais que morrem são enterrados, né? Professor, esse Oi. Final aí que o senhor falou deu uma travada aí no seu áudio. Não sei se foi só aqui para mim. Aqui também. Aqui para mim também. Ficou ruim. É porque, bom, até onde vocês ouviram? Quando o senhor começou a falar dos animais que enterra no vala. É o que eu estou dizendo. Enterrar em vala muitas vezes é uma das únicas formas, dentre as três opções aqui, mais viáveis. Só que a depender do porte do animal, não é fácil você cavar uma vala para enterrar. E uma vez cavando essa vala para enterrar, é necessário que você utilize algum tipo de material, como o cal, por exemplo, para forrar o fundo e jogar o cal por cima, que é uma substância, né, cáustica, básica, que vai eliminar boa parte dos agentes biológicos que estão envolvidos naquilo ali. Se você enterrar esse cadáver em um local que vai lixiviar, ou seja, que vai, todo aquele conteúdo, né, da decomposição, ele vai contaminar o lençol freático, você, ao invés de estar resolvendo um problema, vai estar criando outro. Né? Então, o que eu tinha comentado é que nas propriedades que a gente acompanha, assim como da família, a forma mais frequente de destino da carcaça de animais mortos é o enterro em vala, né? Com essas medidas. Algumas vezes a gente consegue incinerar quando a gente tem disponibilidade de madeira para tal fim, mas isso não é coisa fácil, é uma operação que exige um volume de mão de obra elevado. Bom, gente, e quais seriam as medidas de controle e erradicação? Quem acompanha, quem trabalha comigo sabe. Abate sanitário de animais portadores de doenças com notificação obrigatória, conforme orientações do Ministério da Agricultura. Então, para a parte de caprino e ovino, a gente não tem uma recomendação, doenças, então o animal com CAI, o animal eventualmente vai para o frigorífico, é abatido, um animal com corinobactéria, com linfadenite, desde que a doença não esteja muito avançada, né? Tudo isso é possível. Né? E aí você tem também a situação de instalação de piquetes para quarentena em áreas afastadas da circulação de pessoas e dos rebanhos da propriedade. Né? Aí eu pergunto para vocês, qual propriedade vocês já visitaram, seja ela particular ou institucional, que vocês viram um piquete de quarentena ou um ambiente de isolamento com essa finalidade? Vocês conhecem? O Cadoche, professor. O Cadoche. Mais alguma opção? Professor, eu não conheço aqui nas propriedades que eu estou vendo, de mesmo propriedades que são de para consumo de leite e tal, não vejo piquetes exclusivos para quarentena. Tipo, o animal chegou, vamos colocar em quarentena. Não. O animal chegou, vamos colocar ali um piquete aleatório e depois ele vai ser inserido com os novos animais. Só que aquele piquete, ele não vai ter aquela função de ser um piquete de quarentena. Não tem esse nome. Bota em qualquer piquete, aí depois longe dos animais, e aí depois introduz animais, ou o animal ao rebanho. Então vocês notam o quanto que é desafiador. Alguns seguem ao pé da letra essa situação, porque sabem do risco e potencial do prejuízo, por exemplo, do Cadoche, por exemplo, e a gente tem essa situação, por exemplo, institucional, né? Eu fiz parte da elaboração do regimento da fazenda. Travou aí agora. Travou a imagem também. Oscilou. A internet está oscilando. Estão ouvindo agora? Sim, professor. Agora sim. Então, a gente está tentando implementar, tanto na Fazenda de Entre Rios, quanto de São Gonçalo, esses espaços. Só que aí, gente, vocês vão ver que existe um aspecto interessante em tudo isso, que é o seguinte: eu posso ter um quarentenário, posso ter um piquete, posso ter as medidas todas programadas, mas eu tenho um problema que se chama recurso humano. Então, o recurso humano, ele precisa estar convencido daquilo ali. Uma das maiores dificuldades que eu vejo no controle dessas doenças é o seguinte: desde que sou criança, desde que eu tenho noções de tudo isso, eu chegava e dizia assim lá para o pessoal que trabalha com a gente no interior: ó, gente, eu não quero nenhum animal de fora que não seja da propriedade aqui, nem para passar uma noite. Aí você chega lá, tem um cavalo do seu Zé, não sei das quantas, que chegou na cidade e precisou dormir um dia lá, e aí o cara, ah, só foi um dia aqui e tal. Esse um dia, gente, é o suficiente para lhe causar um estrago do tamanho do mundo. Outro problema é a questão das divisas de propriedades. Eu posso ter um manejo sanitário extremamente rigoroso e o meu vizinho não tem nada. Resultado disso, uma cerca é apenas uma limitação física. Os animais podem ter contatos até orofaríngeo ali, um com o outro na cerca, principalmente se forem machos e fêmeas no aspecto reprodutivo. Uma fêmea no cio, ela vai se aproximar de um reprodutivo. Alô, estão ouvindo agora? Agora sim, voltou. Então, assim, a gente pode ter um problema, né, em função das divisas. Eu posso ter todo um protocolo na minha propriedade e, no entanto, na propriedade do vizinho, posso não ter nenhum protocolo. Então, se eu tiver uma doença controlada na minha propriedade, que eu faço todo o rigor, e na propriedade eu não tenho esse rigor de controle, a possibilidade dessa doença entrar na minha propriedade é muito grande. Então, esse é um desafio enorme, né, que a gente enfrenta. E aí é a questão que a gente fala, né? A vacinação de todo o rebanho com imunobiológicos disponíveis. Por exemplo, raiva. A raiva hoje é uma doença que, ela, embora seja, tenha uma obrigatoriedade, ela não é passível de multa para os produtores. Então, por exemplo, eu posso ficar com minha vacinação de raiva pendente na ADAB, sem declarar. Mas a ADAB não vai vir para cima de mim e me multar porque eu não vacinei contra a raiva. Porque a legislação não me obriga a isso. A legislação vai me multar se eu não vacinar contra a febre aftosa e contra a brucelose. O que acontece? As pessoas deixam a raiva subjugada. Como que eu posso, por exemplo, deixar de investir? Hoje, uma dose de raiva hoje deve estar na faixa de 70, 80 centavos a dose. Como eu posso deixar de investir 70, 80 centavos de vacina em um rebanho, né, considerando a possibilidade da raiva? De conectividade. Professor, você pode repetir na parte do que você estava falando do problema de rebanho, por favor? Aham, peraí. É porque a minha internet aqui está oscilando. Ou a internet ou a plataforma. O sinal aqui está bom, mas ele está dizendo que está com problema de conexão. Fica oscilando o tempo todo. Então, o que eu estou dizendo assim... Vai ficar meio... No critério, gente, de vacinação de todo o rebanho com imunobiológico, por exemplo, dentre tantas opções que existem de vacina, por exemplo, lá meu pai sempre foi criterioso, né? Desde que ele assumiu as coisas e tal, a gente nunca negligenciou vacinação, o que não é uma garantia, porque a gente sabe que se você vacina 100 animais, não quer dizer que os 100 estejam imunizados. Mas se você tiver 80% desses animais imunizados, e eles estiverem expostos àquela doença passível de imunização, você já vai ter certamente um prejuízo menor, né? Entretanto, o que a gente ouve falar? Eu não posso revelar por questões éticas, mas dentro do próprio ambiente universitário, às vezes você se depara com pessoas que são contrários, e radicalmente contrários à vacinação. E fomentam, inclusive, a não vacinação como se vacina fosse uma questão de conspiração, que não sei o quê. Eu já ouvi algumas falas que me assustam, né? Em imaginar, assim, como que uma pessoa dentro da universidade pode se pôr contra vacinações. me ouvindo agora? Agora sim, professor. Pois é, então, a vacinação, por exemplo, é um aspecto que eu acho indispensável, né? Então, raiva. Todos os meus clientes, todas as minhas consultorias, a raiva é uma vacinação prioritária. Então, assim, se eu não conseguir convencer o produtor da necessidade daquela vacinação ali, eu prefiro até não continuar sendo consultor naquela propriedade. E quem acompanha a gente no grupo sabe, os animais de Entre Rios, os quais nós somos responsáveis, são todos vacinados contra raiva e contra coccidioses. Sendo que coccidioses a gente faz uma revacinação a cada 6 meses, né? Então, assim, o investimento para você não tratar as enfermidades é muito interessante. E é notável como que os animais ficam mais saudáveis, principalmente para as coccidioses, quando eles têm um esquema de vacinal eficiente, com vacina boa, bem conservada, quando aplicada neles, quando eles estão em boa condição, bom status de saúde, né? E enfim. Agora voltou de novo. Sim, voltou agora. Voltou. Tá indo e vindo. É que eles já querem que a gente encerre. Bom, e aí, gente, finalizando o que a gente estava hoje conversando aqui, considerações finais, né? A quarentena ela é necessária sempre que temos aquisições ou introdução de animais de outras origens. Faz-se necessária a observação dos animais na origem e a obtenção de notificações oficiais por agências de defesa estadual ou federal. A internet, você está ajudando. É o povo aqui do condomínio que deve estar começando a assistir aí as lives e Netflix e coisa do tipo. A internet oscila bastante quando chega no final da tarde. Volta aqui. Então, voltando, gente, faz-se necessária a observação dos animais na origem e a obtenção de notificações oficiais por agências de defesa estadual ou federal. Então, sempre que vocês estiverem em uma propriedade de animais, vocês é interessante que quando vocês visitarem propriedades, que vocês façam isso pelos dois momentos, né? E esses dois momentos culminem, por exemplo, com uma observação do comportamento do rebanho. Na grande maioria das vezes... Alô? Estão ouvindo agora? Estão ouvindo, professor. Sim, sim. O isolamento de animais que apresentam sintomas de doenças infecciosas com alto potencial de transmissão no rebanho. Devemos também ser cautelosos no contato com animais domésticos e ou selvagens, principalmente os que encontram-se isolados, apáticos e de origem desconhecida. Todas as suspeitas de doenças devem ser notificadas às autoridades ou órgãos competentes para ações mais imediatas. Então, gente, vocês, quem me acompanha, está acostumado lá, uma forma eficiente de você controlar determinadas doenças ou até promover uma erradicação é doenças de curso crônico, tipo assim, não é uma infecção, tipo uma infecção debelável, acho que é uma bactéria, por exemplo, uma patente cancerosa. Patente cancerosa, pessoal, é o tipo da doença. A maioria das vezes, você manter aquele animal dentro da sua propriedade. Então, todos os sucessos que eu obtive combatendo a linfadenite caseosa foi adotando a condução radical de tratar os animais positivos e, uma vez tratando os animais positivos, assim que eles se recuperam nas primeiras fases da doença, sem deixar que a doença se torne crônica no animal, vendê-lo para o abate, seja no frigorífico ou seja mesmo do comprador intermediário. E aí você vai tirando a reserva dessa doença dentro da propriedade. E outras práticas a gente vem adotando. Então, lá em Entre Rios, a gente diminuiu a incidência, por exemplo, de vários problemas, como ceratoconjuntivite, eczema, pododermatite, a própria linfadenite. Sendo que a linfadenite trata-se de um desafio maior, porque é uma propriedade que já convive com a linfadenite há muitos anos, e você tem um rebanho de caprino, que aí tem um protocolo diferente. Eu não posso simplesmente abater uma cabra boa de leite porque ela está com linfadenite. Eu acabo que acometidos. Embora a vacinação contra a linfadenite seja uma das possibilidades, em todos os meus protocolos de condução para eliminar a doença do rebanho, eu não tenho feito a vacinação. É uma medida que eu pretendo adotar até como uma estratégia mais à frente. Mas, por exemplo, o meu rebanho de ovinos hoje no interior, ele foi controlado na linfadenite sim, que eu tivesse feito a vacinação, né? Mas isso não é que eu seja contrário à vacinação, é que eu tinha dificuldade de ter acesso à vacina na época, e a estratégia que eu usei foi justamente de eliminar os animais positivos em função justamente deles se tornarem um reservatório. Então, tipo assim, você chegar hoje lá no interior, o rebanho nosso, vocês não vão ter animal para vocês drenarem linfadenite. Não tem linfadenite. Eu não posso dizer que sou uma área livre de linfadenite. Mas a doença clínica, como vocês observam, quem já foi dentro de Rio, você não encontra no rebanho. Eu falei até mais, eu pretendi aí com esses 16 slides falar no máximo 40 minutos, falei quase 2 horas, né? Poucas intervenções de vocês, mas eu acho que é um pouco de saudade assim, de conversar com vocês, né? A gente acabou que esperou bastante tempo, né, para encontrar essa plataforma e tornar isso uma rotina. Eu espero que a gente possa estar se falando aí nesses encontros. Luiz, eu peço que você se encarregue de anotar as pessoas que tinham a oportunidade de participar. Ingrid participou na primeira parte, mas eu acredito que ela tenha tido problemas com a internet. E aí eu lanço para vocês aí o desafio de tentarem contemplar a gente com mais uma apresentação na semana que vem. Está travando, professor. Está falhando, está ruim. Oi, digam, vou falar. Você ouviu até onde? Contemplando o... Então, assim, isso aqui, eu estava falando que eu acabei me estendendo mais, eu planejei falar no máximo 40 minutos, para a gente ficar entre o nosso uma hora, mas acho que por conta dessa situação, já há um tempo sem conversar com você, vocês, quem está na sala de aula, acaba tendo um volume grande de coisas para falar. Eu tento me policiar, mas quando eu vejo, eu já consumi boa parte do tempo falando e até continuaria falando aqui por mais tempo. Aí eu lanço o desafio para vocês de se prontificarem aí, quem tiver a possibilidade, de fazer uma breve apresentação. Eu fiz essa apresentação mais O professor travou na hora que o senhor falou de prontificar, e aí, não sei. É isso. O que eu estava comentando, Benedito, é que assim, vocês podem usar essa plataforma comigo nas semanas seguintes, fazendo uma breve apresentação. Eu tentei falar pouco com 16 slides, mas eu tenho que me controlar nessa questão de falar, né? Eu fico falando, puxando um assunto, puxando, enfim, para que a gente torne uma rotina aqui durante as semanas, né? Onde a gente possa ter esse espaço para a gente voltar às atividades do GECO. Como eu falei e falo constantemente, eu acho que quem tem que estar aqui participando é quem está tendo a disponibilidade de estar aqui, nem todos estão tendo, outros estão envolvidos com outras atividades, mas quem estiver aqui, a gente vai estar desenvolvendo essas atividades semanalmente, né? E eu acho que é uma forma da gente inaugurar uma nova fase do GECO com essa plataforma online. Eu já tinha conversado com o Luiz da possibilidade da gente franquear, inclusive, para que as pessoas externas, né, possam estar participando desses momentos nossos aqui. É uma forma da gente se manter um pouco mais ativos aí durante a quarentena e debater. Isso aqui é um futuro que não volta mais, né? É uma realidade, é uma situação que a gente acredita que as nossas reuniões do GECO por um bom tempo vão ter que ocorrer dessa maneira. Eu acho que é interessante porque a gente diminui aquela situação presencial lá e tão cedo acredito que não vai voltar ao normal. Mesmo que as aulas voltem, eu acho que não vão permitir que grupos ou reuniões ocorram, apenas o essencial mesmo de presença. E, inclusive, gente, eu nessa plataforma aqui, não sei se vocês, qual a opinião de vocês, mas eu acredito que nessa plataforma aqui é inclusive possível a gente tocar as aulas online, sabe? Não tem como garantir que vocês estão acompanhando, né? Ou que os alunos estão acompanhando, mas eu consegui passar os slides aqui, a apresentação, como em qualquer aula. A gente sabe que a internet também falha bastante, né? Eu não tenho uma boa internet aqui, infelizmente. Meu condomínio aqui não tem espaço para as melhores internets, né? Quem chegou primeiro pegou, não tem mais canal para mim, já tentei várias vezes. E às vezes funciona boa, às vezes não, né? Isso é um fator de limitação. Alguém sugere algum tema ou se prontifica para a gente fazer a próxima reunião da semana que vem? Isabel, não foi para nada. Isso, a Isabel falou já que ela se dispõe para tentar na próxima semana sobre o tema que ela vai escrever a postagem do GECO de amanhã. Oh, que maravilha, maravilha. Então, assim... vocês podem fazer uma divulgação até mais ampla. Eu abri a sala com um público de até 75 pessoas, mas eu acredito que dificilmente a gente vai passar aí de 20 e poucas pessoas. Hoje a gente estava com no máximo 8. E eu acho que quem tem que estar aqui é quem está com disponibilidade no momento para estar, né? Dizer para vocês que Malu me passou uma mensagem dizendo que não poderia participar em função de estar acompanhando os familiares lá diante dessas demandas da Covid, mas que semana que vem certamente ela estará com a gente por aqui, certo? Sim, eu vou com Malu, inclusive. Aí a gente pensou em não divulgar dessa semana, porque a gente começaria com o senhor e tal, e aí a gente... ia ver como ia funcionar e tal com as pessoas aqui dentro do grupo, mas que para as próximas semanas, como eu já teria até uma pessoa que seria Isabel com o tema da postagem, que a gente faria uma divulgação no Instagram. Pronto, beleza. Professor, hoje eu já... Oi, diga, Paulo. Eu não posso garantir que toda quarta-feira eu vou estar disponível, porque eu estou aqui com meus avós e eu faço compras para eles. Certo. Mas quando eu puder, eu vou aparecer. Ótimo, tranquilo. A gente vai estabelecer, foi um acordo nosso aqui na reunião passada, que seria nesse horário de 15h nas quartas-feiras, mas assim, as pessoas participam dentro das suas possibilidades, né? Hoje eu tive a possibilidade aqui de configurar de maneira que aceitar todos os que desejassem assistir, para não ficar tendo que autorizar um por um. Eu acho que o GECO é um momento democrático da gente sociabilizar, né, as nossas experiências, ter um momento aqui de conversar. Hoje nós estamos tendo aí a participação de Thaís, que é a monitora da disciplina. É, me perdoe, Thaís, que desde o semestre iniciou, a gente era para te incluir no grupo do WhatsApp, ficou para hoje, para amanhã, hoje, para amanhã, e eu nunca lembrava de fazer isso. Mas eu acho que o Luiz teve essa iniciativa aí de te incluir. E também de Benedito, né? Médico veterinário, residente lá na USP, que separou um tempinho dele aí para novamente prestigiar o GECO, né, com a sua participação como residente nesse momento, né? Tá bom, gente? Eu não vi vocês hoje, né? Ninguém acionou a câmera aí, não foi? Todo mundo escondido, professor. Todo mundo escondido, né? Estão aí de prega no sofá, na rede, né? Com medo de se mostrar, né? Ah, tá certo. Então, professor, eu não tinha entrado pro GECO ainda porque eu não tinha horário. Mas agora que eu tenho horário, eu quero participar sim. Até falei com o Nando. Quarta-feira eu vou tentar participar das reuniões e apresentar também. É, e aí, Thaís, e você, como monitora, tente sociabilizar isso para o pessoal da disciplina, né? Que queiram participar, coloque como forma voluntária, ninguém tem a obrigação de participar, participe se já, se achar que tem que participar, tá bom? Sim, sim, vou conversar com o pessoal aí, divulgar as nossas reuniões. E você, Robson, também, pessoal da zootecnia, tem várias pessoas que às vezes têm interesse, que querem participar, você também pode estar divulgando aí para que a gente possa, né, franquear aí a participação para quem tiver interesse, certo? Ô, professor, eu gostei muito de ter participado hoje do GECO, é um grupo de estudos que eu tenho muito carinho. O senhor já utilizou o Google Meet para fazer essas transmissões? Não, eu confesso que todas as atividades que eu participei, reuniões e tudo, ou foi por aqui, ou foi pelo Skype. Eu não usei nem o Zoom, nem o Google Meet. Porque o Google Meet, a gente só está usando ele aqui na USP, tanto para eu ter aula, para ter reunião de grupo de estudo também, e aí ele comporta 250 pessoas, entende? E aí, caso vocês queiram um número maior de pessoas participando e tal, se for fazer algum curso e tal, o Google Meet ele comporta. Benedito, foi boa a sua dica, assim, eu acho que, assim, eu não sei como é que a gente poderia gerenciar um volume grande de pessoas, sabe? Eu acho que a gente teria um pouco de dificuldade até mesmo, porque teria até que cancelar o áudio das pessoas, porque o tempo é curto para a gente ter muitas pessoas participando. Mas, assim, a gente também não pode se fechar a isso. Inclusive, se você desejar divulgar aí o grupo aí que você faz parte, quiserem mais pessoas aí participarem, sinta-se aí à vontade, certo? O que acontece? Essa plataforma foi a plataforma sugerida pela UFBA para que os professores fizessem as suas atividades de extensão e tudo. Então, eu estou usando ela em função disso. Então, eles, o mesmo login que eu tenho para acesso às coisas da UFBA já é automaticamente configurado para esse. Então, eu tenho essa possibilidade. Mas eu acho que estamos todos ainda se mentalizando nessas novas demandas. E aí eu acredito que certamente a gente vá migrar para outras plataformas ou até alternar. Eu imagino que o Google Meet pode até ter uma estabilidade melhor do que tem a conferência web. Não sei, teria que comparar e testar aí, né? Mas é isso, gente. Fiquei feliz aí. Tem, né? Professor, deixa eu falar uma coisa com o Neto, na verdade. Eu tinha falado com o Fernando no início da nossa quarentena. E seria legal se você pudesse falar um pouquinho com a gente como está sendo sua experiência aí na residência. Uhum. Ah, pronto, eu posso fazer uma apresentação também. Vocês querem fotos também de pacientes? É, tudo. Só pequenos ruminantes ou ruminantes também?